Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, é impossível ser feliz sozinho. Caralho, que porra é essa? Vinícius. Aqui é o Cid Dronsalvo, com o pessoal do Jovem Nerd para o Nerdcast, dronsalvo.com.br. Fala galera, tudo bem? Eu sou Rodrigo Fernandes, do jacarebanguela.com.br, mas escrevo também no Kibe Louco. Pô, eu sou o Maurício Ricardo, protoblogueiro, pré-blogueiro do charges.com.br. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos Merigo, do Brainstorm 9, e toma essa, Zagal. Tanto tempo. Aqui é a Zagal, que falar, né, cara? Muito bem, nerds, estamos juntos aqui de grandes cabeças da blogosfera. Cara, minha cabeça é grande, cara. A minha eu não acho chapéu pra comprar de jeito nenhum, cara. Mas... se o Bobagento tivesse aqui, seria a maior cabeça do grupo. Mas olha só, temos um grupo seleto de pessoas que trabalham e vivem de seus blogs, porque a gente vai falar de profissão blogueiro. Então, vamos bater esse papo depois do vídeo. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de mês de Canelada do Nerdcast. Vamos. Muito bem, estou eu aqui com Internei, meu filho! O homem que inventou a internet. Ou era o Cris Dias? Você e o Cris Dias têm uma disputa. A blogosfera first class. Nós estamos falando aqui sobre blogs, por coincidência ou não. Você entra nesse assunto, você tem tudo a ver com esse assunto, principalmente porque agora você faz parte da família Bubox. Exatamente. Que bonito, cara. O que, que você veio falar sobre Bubox hoje aqui neste papo sobre blogs? Eu tô na Bubox agora como vice-presidente de publishers. Nossa, que bonito! Então, como assim uma empresa do tamanho da Bubox vai ter vice-presidente, né? E aí o pessoal ainda tem uma noção da Bubox pequenininha lá, o Marco Gomes num pequeno escritório, né? Porra, o negócio tá grande, meu filho. Tá, a gente já tá em 6 andares diferentes aqui. Nossa! Né, ali com mais de 60 pessoas, mas não é a quantidade de funcionários que faz uma empresa grande, né? Só. Verdade. A Bubox hoje ela entrega 2,5 bilhões de anúncios por mês em 170 mil sites e blogs independentes. Caraca, isso é só Brasil? Isso é só Brasil. A gente fala com 65 milhões de brasileiros por mês. 80% da internet brasileira. A gente tá com 28 mil publishers, né? Uhum. E pra gente manter essa galera feliz e trazer mais gente, precisa começar a pensar especificamente como melhorar a vida dessa galera, como fazer eles ganharem mais dinheiro com os blogs e sites, como fazer eles ganharem dinheiro com outras presenças que eles têm nas redes, né? Com Tumblr, com Twitter, com Facebook, com Flickr, Instagram, Foursquare, o que for que aparecer aí, né? Uhum. Essa é a minha missão com o vice-presidente de publishers. É pensar em ideias, processos, produtos, o que for necessário para a gente fazer essa galera botar mais dinheiro no bolso. Olha só. E para isso funcionar, parte desse trabalho é ajudar os blogs a ficarem mais atraentes para os anunciantes, né? Seja ajudar a galera a se profissionalizar, a montar blogs mais interessantes, melhores. E também dar dicas para os anunciantes de como que eles podem comprar publicidade melhor, né? Aproveitar melhor esse potencial que está aí. Hoje o anunciante está preferindo muitas vezes comprar um blog segmentado. Ah, esse blog é só de tecnologia, esse blog é só de economia, é só de moda, beleza, gastronomia, né? Até fica uma dica aí para a galera que está começar no blog. O blog segmentado, ele tem um apelo comercial maior hoje já na cabeça do anunciante. Aham. Uhum. Só que acontece, a gente tem aí blogs de entretenimento com uma audiência enorme. Não é porque o cara tá vendo entretenimento que ele não tem uma série de outros interesses por trás, né? Uhum. Então, nós já estamos começando a vender pro anunciante o seguinte: olha, no blog de entretenimento, se o cara passou antes num blog de automobilismo, eu vou mostrar para ele um anúncio de carro, porque eu já sei que ele viu um blog de automobilismo e ele está interessado no anúncio de carro. Ah, porque você vê pelo cookie a viagem que o cara está fazendo pela internet e você faz um perfil de gostos da pessoa? Exatamente. Então eu consigo, de acordo com o comportamento de um site, colocar publicidade em outro site. Excelente. Permite com que eu faça com que esses blogueiros de humor comecem a ganhar mais, mesmo sem ter uma segmentação muito específica. Então essa audiência vai começar a ser remunerada de forma melhor. Essa é a primeira mudança que eu estou trazendo aqui na minha gestão. Uhum. Porque é uma preocupação, uma reclamação de muita gente, né? Então, achei importante falar isso no Nerdcast, porque muitas vezes o pessoal que vai ouvir e aí vai ver que a Bubox está patrocinando, mas a Bubox, os caras não estão me pagando bem. Então a gente tem caras que estão recebendo bem, tem caras que não estão. A diferença é como o cara compra publicidade, nós vamos tentar ajudar o anunciante a comprar melhor para a gente poder pagar melhor o blogueiro, o dono de site independente. Então quem quiser saber mais de Bubox, link no post, temos. Você vai lá na home da Bubox, tem lá Publisher, cria sua conta ali. Uhum. Se você tem hoje um site grande, um site bem segmentado, no passado o Bubox não deu certo para você ou você nunca tentou o Bubox, escreve direto para mim, ednei@bubox.com, que eu vou mostrar para você o que a Bubox está fazendo diferente para ser algo mais interessante aí na sua vida de blogueiro. Excelente, Ednei. Valeu. Eu gosto de ver os amigos assim. Se tiver qualquer dúvida, manda a pergunta lá pelo site, a gente responde no máximo até 48 horas. Amamos vocês. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Seguindo. É um recado institucional do Jovem Nerd, por que não? Lembrando que nós temos um Facebook. Sim, todo mundo tem que ter um Facebook. É, não, é a nova moda, né, das redes sociais. Não é tão nova assim, né, mas... É a fanpage do Jovem Nerd. Isso, né, nós não temos um Facebook, né, não tem um site. Aham. E pessoal... a gente não sabe muito bem o que fazer com ele, né? Então, vamos começar a tentar botar coisas diferentes no Facebook, né? Então, o que, que a gente pode botar no Facebook? A gente pode receber sugestões do que fazer no Facebook. Exato. Assim, o que fazer... De diferente, né? Que tipo de conteúdo nós podemos colocar no Facebook para entreter os nerds? Por que, que vocês gostariam de acessar o Facebook do Jovem Nerd? E, assim, isso. Mas não tem nada. E a gente quer bombar o Facebook. Por quê? E aí, se você não segue o Facebook, passe a seguir. Sim, mas por que, que a gente quer bombar o Facebook? Só para mostrar para os outros que a gente bombou o Facebook? Não, porque a gente pode vender espaço publicitário no Facebook. Ah, tudo bem. Tudo tão muito. É porque a gente acabou de ganhar do Social Media Week o prêmio Epic de Cross Publisher. Olha só, não é uma coisa maneira? Cross Publisher quer dizer que nós fazemos conteúdo em diversas mídias. Isso, e ganhamos por conta disso. Campanhas. Porra. Ganhamos pelas campanhas publicitárias feitas no Jovem Nerd em diversas mídias. Porra, muito legal. Obrigado por esse prêmio, gente. Muito legal. Mais um prêmio em 2011. E ganhamos esse prêmio sem usar o Facebook. Exato. Calcule o que nós podemos fazer com o Facebook, cara. Muito bem, Azaghal, e mais uma notícia legal do Jovem Nerd. O Nerdcast chegou a 20 milhões de downloads, Azaghal! Olha aí, cara. Tem um cara que botou, se vocês cobrassem 10 centavos por download, vocês estavam milionários. O Jovem Nerd até engasgou. Não. 10 centavos é dinheiro de pinga, fica cara. Fica tranquilo. Nerdcast... Se você quiser depositar os seus 10 centavos retroativos, cara, fiquem à vontade. Caraca. Muito bem, muito obrigado por essa lealdade, essa audiência por tantos anos, né? De 20 milhões de downloads é muita coisa, cara. É download pra chuchu. É download pra chuchu. Bom, a gente só tem o dever de continuar a fazer sempre Nerdcasts legais e mais interessantes pra vocês. A gente pode botar vídeos da leitura de e-mails no Facebook. Não, o que, que você vai inventar moda aí? Não, a gente filma aqui com o iPhone e já sobe direto. É, tá bom. Mas surgiu uma ideia que surgiu agora. Então, meio sem graça, mas... Não, é porque o cara que de repente quer saber o que vai acontecer antes, toma aí. Gente. Olha só. Eu sei. Mandem sugestões melhores que essa. Beleza. Então. Mais um recadinho, Azaghal, já falamos do Nerd Office sobre um concurso cultural que tá rolando. Se você quiser ganhar um iPad, um Wii, até uma TV 3D, você... Olha aí. Ó, fica de olho. Estamos falando do concurso cultural do Bengui. Bengue. O batidão Bengue. Batidão do Bengue. Isso, porque se você não sabe, o Bengue, ele é feito pra você passar quando tiver torcicolo, contusão, dor muscular, essas paradas, entendeu? Deu uma topada ou uma batida. Exatamente. Você passa o Bengue. Exato. É simples você concorrer a iPads, Nintendo Wii e TV 3D. Isso, você tem que fazer um batidão. Olha aí. Uma música. Sim. Sobre a parada, sobre o Bengue. Pode zoar, pode fazer do seu jeito. Tem que ser descontraído. Pode ser até a versão rock and roll que eles falaram. Ah. Quem quiser. Porque tem gente que fica de frescurite, né? Não gosta. Pô, a funk, que droga, não quero saber de funk. Se você tem uma banda, você quer um iPad pra botar a partitura da sua banda. Pô, aí seria maneiro. É maneiro pra estudar alguma coisa. Você pode fazer uma musiquinha. Vai lá no hot site, ritmobengue.com.br, manda teu vídeo pra lá, você vai concorrer, pede pra galera votar, essas coisas. E você pode ganhar iPad, Nintendo Wii e até uma TV 3D 43 polegadas. Muito bom. Tá em alta a TV 3D. E você sabe, né, Jovem Nerd? Ah. Se persistirem os sintomas. Ah, não! O médico tem que ser consultado, cara. Se tu passou Bengue... Pra qualquer coisa na vida, cara. E o negócio continuou doendo, luxado... Vai no médico, vai, meu irmão. Tu pode estar virando um zumbi e não sabe. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerd, que é sobre crossovers, parte 2, você pode pular direto para o programa em 19 minutos e 53 segundos. Eu também já fiz um sanduíche de... Vamos lá, muitos e-mails... Sucesso, sempre foi sucesso os nossos Nerdcast Crossover. A gente podia fazer um a cada 6 meses, tá ótimo. É muito divertido, adorei. Criamos uma fórmula, né? Uma pequena fórmula, né? O Tom Brown do Nerdcast, é o crossover. O Rodrigo Santos mandou um vídeo mostrando que Ligeirinho aprendeu que sabe com papaléguas, realmente. Mas você sabe que muitas vezes o aprendiz super mestre. Boa. O Gustavo Matias mandou a paródia live action do Cavalo de Fogo. É horrível, cara. E Pitácio Oliveira manda vídeo com o Mugen, ou Mujan, jogo de luta customizado, que tem Homer Simpson versus Peter Griffin. Olha aí, mais um crossover. Dimitri Cosma envia animação mostrando Jack Bauer aposentado. E é muito bom a animação dele, cara. Ele falou que o Capitão Nascimento poderia dar cabo dele nessa época, mas a animação dele é muito boa. Importante lembrar que o Capitão Nascimento também envelhece. Exato, né? Poderia estar. A não ser que ele seja o Austin Powers. Ele que fez a animação? É, dele. Maneiro, cara. E aí, cara, tem uma bateria de vídeos de crossovers que a galera mandou. Tem Aladdin versus Hércules, Frodo versus Harry Potter, Darth Vader versus John McClane. Isso. Porrada de vídeo. Clique aí que você vê todos se divertir. Se quiser ver, tá no post. Entre no site, nos dê um page view e assista. E você, ah, faltou fulaninho, faltou ciclaninho. Manda para nerdcast@jovenerd.com.br que o Slave Robot faz a triagem. Isso. E aí a gente faz o próximo programa. Daqui a 6 meses, um convidado especial, Dan Brown. Douglas Neri envia sua compilação de esconderijos do Geninho. Olha só, será que você achou todo o Geninho? Rafael Dourado envia a tirinha da verdade sobre o castelo de Grayskull. E esse programa teve uma penca de ilustrações, o que eu acho sempre irado. Tem a ilustração do Regis Clay Gonzalez, do Sakana Yoda versus o Mestre dos Magos, filha da puta. Temos Gandalf versus Dumbledore por Rafael Hortência. Pôster dos 101 Dálmatas Assassinos por Luciano da Costa. Esse ficou irado. Tem o strap das varinhas de Harry Potter, aí que eu falei do controle do Nintendo Wii, do Gabriel Infante. A strap. É, aquilo... Agora que eu entendi, porque o Slave Roboto escreveu strip de varinhas do Harry Potter. Strap, é que é. Tá aqui, strip. Como é que é? A pulseirinha, né? Uma pulseirinha. Mas eu fiquei imaginando o que seria um strip de varinhas. Bom, e tem desenho do Robson Carvalho, do Rafael Ramírez, da Juliana Schmidt. Obrigado, gente, por todas as ilustrações. Tem muito, cada vez mais ilustradores ouvindo, né? Muito legal, a gente se amarra nas ilustrações. Obrigado, gente. E o Gilson Ribeiro, ele comentou um crossover entre o Martin Riggs e o John McClane, que a gente falou, dá empate. Porque um é a máquina mortífera e o outro é duro de matar. Olha aí. Garoto. Essa foi boa, foi boa. Pô, a gente não pensou nessa, mano. Vou botar no Facebook essa. Primeiro e-mail, Bruno Diniz, sem idade, estudante de design gráfico, Campos, Rio de Janeiro. Sobre Goku, de fato ele leva praticamente todos os personagens que existem por aí. Mas em uma conversa com alguns amigos, dei um exemplo muito simples. Supondo uma luta de Goku versus Kira do anime Death Note, quem ganha? Kira é um cara que não tem nenhuma habilidade física, na porrada praticamente qualquer um ganha dele. No entanto, ele tem um intelecto altíssimo, é um manipulador nato e possui um artefato que mata qualquer um exigindo somente um nome e que o usuário saiba as feições, o rosto do cara que ele quer matar. Goku, inocente do jeito que é, não teria nenhuma chance. Kira iria manipulá-lo facilmente a ponto de testar se o que mataria seria escrever Goku ou Kakaroto e assim. Se mataram, você tá confuso. Ele não precisa manipular ninguém, é só escrever Goku. É, exato. Morreu, porra. Bota no Wikipedia, tem lá a ficha do cara, nome. Porra, que dificuldade. Eu não preciso manipular ninguém, é só escrever tudo no diário e pronto. Pode botar no Death Note, Bruno Diniz. Eu procuro aqui na internet Bruno Diniz, acha sua foto, sem suas feições. Exato. Abraço. Pronto, começa até ataque cardíaco. Leonardo Terra, 33 anos, supervisor de call center São Gonçalo, Rio de Janeiro. O Leonardo Terra diz que foi sensacional o Nerdcast 277, a bateria dos Crossovers 2. Uhum. E mais uma vez o Azaghal tem razão. Olha aí, cara. Esse cara realmente sabe de tudo. A Mara Maravilha posou nua no mesmo período que apresentava o programa infantil em 1990. Tá certo. E para melhorar ainda mais o crossover com a Xuxa, a Mara foi ao programa da Xuxa lançar o LP Curumim. Olha! Com índias adolescentes com peitinhos de fora. Meu Deus do céu. E ele diz que não esquece da mãe falando. Deviam colocar umas camisas dessas meninas. Tem um vídeo. Cassiano Dalpizol, 33 anos, analista de sistemas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apenas complementando sobre o crossover Robocop vs Terminator. 1. Murphy levou tiro na cabeça. Aí, o Alotone sempre tem razão. Não. Quase na têmpora direita, dado por Clarence pra executar o policial. Mas eu não falei muito nenhum que você que tava errado. Que não tinha tomado... Eu falei que... Não, eu falei que se tomou um, o Terminator dava 5. Tá bom. Na série Robocop vs Terminator, os quadrinhos da Dark Horse Comics em 92, é dito que a Skynet se utilizou da ligação homem-máquina do Robocop pra adquirir consciência. Algo a ver com o projeto da OCP com o Exército. A série publicada no Brasil inclui a cena em que um homem mandado pela Resistência vem pra destruir o Robocop, rapaz. E a Skynet manda 3, isso mesmo, 3 exterminadores pra proteger o Robocop, cara. Caraca. Eu não lembro disso. Eu acho que eu tinha os quadrinhos, mas não lembro. Depois disso, ele é desativado e seus componentes são colocados naquilo que seria posteriormente a central da Skynet. Olha só, cara. Nesse caso, a Resistência, o John Connor, falhou em mandar o cara pra destruir o Robocop. Isso. Assim como na Batalha dos Crossovers, a Skynet teria falhado se tivesse mandado um exterminador pra matar o Murphy. Porque ele viraria o Robocop. Exatamente. Eles tinham que matar o Clarence. Exato. Impedindo que o Clarence atirasse no Murphy. Exatamente, porra. Você foi boa, cara. Fábio Barros, 24 anos, coordenador de negócios de TI São Paulo. Gostaria de contar um fato curioso que ocorreu enquanto eu estava selecionando alguns candidatos para a vaga de analista desenvolvedor aqui na empresa. Quando estava lendo os currículos, um candidato me chamou a atenção, colocando na parte o que faz nas horas livres, que curtia ouvir o Nerdcast e de participar de encontros de RPG. Caraca, o cara botou isso na ficha de trabalho? O cara tá tentando achar um empregador que goste do Nerdcast. O cara foi com all in, né? Foi. Botou todas as fichas. Ou vai ou racha, né, cara? Ou o cara vai rasgar meu currículo agora... Eu tô dentro, né, cara? Nesse momento eu fiquei surpreso com esse aí, pois na maioria dos currículos os candidatos colocam sair para o shopping, viajar e praticar esporte. Mas ouvir Nerdcast foi único. Enfim, não tive dúvidas e chamei pra entrevista. Olha aí, Azaghal. Funcionou. Muito bom. O cara é realmente um nerd. Um pouco assustador, eu diria. Cara de... Calcule, né, cara? É nerd aggressive. Cara de poucos amigos, assim como o Hannibal. Quando iniciada a entrevista em inglês, o candidato ficou tímido, sem falar muito. Mas quando tocou no assunto Nerdcast / Jovem Nerd, brilharam os olhos do cara, que depois não parou mais de falar em inglês. Olha aí. Olha só. Agora o cara está empregado, trabalhando feliz. Ou não. aqui na minha equipe. Então, Jovem Nerd também é atributo para selecionar candidatos para a vaga. Olha aí, cara, essa... Deu certo, cara! Essa foi maneira, hein? Essa foi Clube da Luta, cara. É, tá Clube da Luta esse negócio, cara. Então vocês já sabem, cara. É uma chance, você. É um diferente. Hoje em dia, olha quem diria. Puta merda, minha mãe ficava orgulhosa. Hoje em dia, ouvir Nerdcast é um diferencial no mercado de trabalho. Excelente. Antes de mais nada, é bom informar a quem está ouvindo que esse programa não é sobre monetização. Não. Não é mesmo. Blogueiros contra jornalistas, né? Lembra? Era um assunto grudado no outro. Blogueiros contra jornalistas e aí monetização. É sobre a profissão do passado, né? Blogueiros. É, era, cara, porque nenhum de nós é blogueiro hoje em dia, de fato, né? Eu também tô ouvindo que blog vai morrer desde 2007. Não, mas assim, nós usamos blog. Se qualquer um de nós ficássemos sentado em frente ao computador blogando o dia inteiro, ninguém tava ganhando dinheiro. Ah, cara, antes de ser blogueiro, eu sou um ser humano. Que profundo. Se você não falasse, a gente nem ia saber. Pelos posts seus, cara, não dá pra ter ideia disso não, viu? Ainda bem que você esclareceu pra moçada aí. Eu tenho um coração. Agora, sabe o que acontece? É que as pessoas ficam muito presas na forma, né, cara? Eu que sou da velha guarda aqui, era fanzine, era pô, não importa se é blog, como é que chama a coisa, você vai sempre achar uma maneira de se comunicar, cara. A gente fica muito preso no rótulo do meio e esquece da mensagem, que é a coisa importante. Né? O que aconteceu é que blog, ou site, ou a internet em geral, ela serviu pra criar os próprios canais de comunicação de seus autores, né? Antes, o autor precisava estar no canal de comunicação de uma empresa, uma multinacional, etc, né? Agora, com a internet, você é o seu canal de comunicação. É, na verdade, você poderia ter seu canal de comunicação, mas o alcance dele era micro, né, cara? Porque é no fanzine, né? É, mas é um canal, de qualquer forma. Sim, é, de fato. Mas com a internet, você tem esse... Bom, não precisa explicar o fenômeno. A Globo não precisa mais explicar que a internet é a rede mundial dos computadores, né? Então, mas eles continuam falando. Mas eles falam que os hackers são os piratas da internet agora. É. Piratas da internet, ontem. As pessoas podem ter uma visão de que o blogueiro é o cara que tá com a vida boa, postando na internet, ganhando dinheiro e tal. E não é? Depende, ó. Você pode ter um blogueiro que é aquele cara pagando cofrinho, de cueca, cheio de cheetos no peito. É tudo uma questão de você ser ou não da alta social media, né? Essa que é a verdade, né? Cara, eu acho engraçado que de tempos em tempos aparece alguém pra criar um termo novo pra internet. Termos pra dizer que a gente é uma panelinha da internet. Uhum. Pera aí, pô. A gente começou de baixo igual todo mundo que começou. Exatamente. Cara, semana passada mas eu recebi um e-mail de um cara falando assim: boicote aos blogueiros. Vocês receberam isso aí ou não? Não. Ele deve ter montado blog, né? Blog, boicote aos blogueiros. Não, e sem a pessoa nem te conhecer, eles já te colocam nesse balaio do galerinha que tá com o nariz pra cima e não liga pros pequenos, né? Tipo, a pessoa nem te conhece, nem sabe como que é seu trabalho direito. Eu vejo direto no Twitter isso: ah, você não retuita o meu blog, você não apoia nenhum blog pequeno. Você não retuita meu blog, é porque é ruim. É uma questão de coerência também, né? Ninguém fica preocupado com você quando você tem pouca audiência. Mas a panelinha, ela existe, de certa forma. Cara, não sei se existe. Existe. Ela existe porque eu acho que é o seguinte, é uma comunidade mesmo que começou se ajudando. Acho que todos vocês lá atrás se ajudaram com aqueles iconezinhos um no blog do outro e tal. Por exemplo, o Cid, quando eu conheci o Não Salvo, eu não sei quanto de visita que ele tinha, mas já gostava do conteúdo e tinha um layout muito legal. Desde quando eu conheci, eu comecei a linkar na vadiagem. Essa panelinha que a gente fala é criada pelas próprias agências, essa galera que trabalha com social media, querendo pegar a galera pra fazer ação. Essa panelinha é criada por eles, assim, porque eles vão muito por número de views, por número de seguidores, entendeu? Aí é sempre a mesma galera, assim, né? Então, quando você usa isso como ranking, né, como a sua métrica, aí, obviamente, você sempre acaba ficando nas mesmas pessoas. É, não é isso mesmo o princípio da internet, né, cara? Se reunir por afinidade, né, comunidade, é isso. Vocês são uma comunidade de blogueiros da elite. Olha aí. Vocês não, nós, malandragem. Vocês não, que você tá nos eventos também. É, não, faz a gente chamar, cara. É o único que tá na Globo. É! Mas o fato é que a gente não chamou vocês todos pra gente ficar aqui parecendo que a gente é uma panelinha falando da nossa panelinha. Então, eu queria saber de vocês, porque todo mundo aqui começou pequenininhos com 100 acessos. 10, né, cara? 100 foi bondade. Pois é, né? Ninguém começou em uma incubadora de internet com investidor e tal, não sei o quê. A gente começou fazendo o que gostava, assim como muita gente usa o blog, essa ferramenta, pra publicar o que gosta aí na internet. E aí, o que aconteceu nesses anos todos entre começar, pensar em desistir e, sabe, fazer sucesso? Né? O Jacaré Banguela começou muito de brincadeira, passava o tempo enquanto eu tava na faculdade. Eu fui ter 1000 visitas por dia depois de 2 anos que eu tinha começado. Eu não tive pressa nenhuma pra fazer isso. Eu fui fazendo bem, muito de brincadeira e ócio criativo. Em 2008, eu acho, em 2008 ou 2009, eu fui processado por uma mulher de Cuiabá mesmo, por uso indevido de imagem. Sério? Sério, uma foto que eu tinha colocado no blog, o meu antigo sócio ainda, o Fred Fagundes, tinha tirado e tinha feito um post no blog, que era uma foto de uma mulher no supermercado, com um carrinho do supermercado, ela de perfil e o filho dela dentro do carrinho de costas. E aí o título do post era "Vende-se criança em bom estado". E aí era um texto fictício sobre o capitalismo, sobre você poder ir no supermercado e comprar a criança que mais lhe agradar, da maneira que ela tiver, enfim. E aí era um texto de ficção e de humor, e a mulher processou. Quando ela processou, o Fred já não fazia mais parte do blog, e aí eu fui na audiência e tudo mais. Foi na audiência? Foi eu, minha advogada, ela e a advogada dela. Olha, você botou terninho? Não, eu fui de camiseta. Fui de camiseta, que a minha advogada falou, vai de camiseta. Vai pobre. Vai de chinelo e calça jeans e chinelo, né? Exato. Tática de advogada. Quanto mais dinheiro você aparentar ter, mais ela vai pedir. Tu foi com a camisa do Jacaré Banguela, não? Fechou por R$200 e ficou beleza, né? Nada. Aí era pequenas causas e tal, e no final das contas eu perdi o processo e fui, se não me engano, 16 ou 18 mil. Nossa! Que eu tive que pagar. Na época, 18 mil... era quase tudo que eu tinha juntado desde que eu comecei a ganhar dinheiro com blog. Comecei a ganhar dinheiro em 2006. Em 2008, quando eu fui processado, eu tinha mais ou menos 20 mil na minha conta. Então a mulher me levou 18, eu fiquei com 2 mil. Falei, vou parar, não vou mais fazer essa merda. Olha só, demorei 3 anos pra juntar essa grana e de repente ela foi tudo embora. E daí eu falei, porra, quer saber? A minha parada é fazer humor na internet, não é fazer um blog, é fazer humor. E se esse é o preço que se paga por fazer uma piada que a princípio foi bem feita, já que ela se acusou tanto desse jeito, eu vou continuar fazendo essa merda. E aí eu continuei mais um pouco mais pianinho, com coisas desse tipo, assim, de censurar o rosto das pessoas, antes de publicar a piada, ver se é uma grandes boa piada. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. Porra, 16 pila, malandro? Eu estaria chorando, cara. não chorei, mas eu adquiri uma gastrite nervosa desde então. Quer dizer, contou a história de derrota só, né? R$16 mil e acabou. Não, virou da cara não, tinha uma sutileza aí. Ele quis dizer que já tinha 14 mil pra pagar num processo. Então já é uma história de sucesso. Não, o que ele quis dizer é que ele é o único blogueiro que consegue juntar dinheiro, né, cara? O cara tinha 18 pau pra pagar, assim, na bunha. Eu ia parcelar essa parada, sutil, sei lá, 1 milhão de mil. Mas eu recorria, né, pô? Recorria. Não, eu ia dar pois senha do blog pra ela. Falei, tá uma senha. Não, o que aconteceu na época foi que minha advogada falou, você quer negociar ou você quer continuar com o processo? Aí eu falei, eu posso ganhar? Ela falou, pode, dependendo do juiz, pode. Aí eu continuei com o processo, entendeu? E aí quando eu perdi na segunda instância, o governo ou sei lá quem bloqueou esse dinheiro da minha conta. Tu tá maluco, cara. Não foi que eu fui lá e paguei pra ela. De repente o dinheiro tava bloqueado. Se fosse no Jovem Nerd, ela ia ter que penhorar o computador pra fazer leilão. Essa é uma boa história pra blogueira. Ô, Rodrigo, que tá começando quanto agora, tempo, né, demorou o processo todo? Foi estímulo. Foi um ano e pouco. Só, cara? Pequenas causas resolve mais rápido. Cara, não me assusta que eu tô com umas coisas aí. Você sabe qual foi o primeiro processo que eu tomei na vida, cara? Caraca, vocês são calejados de processo. O primeiro foi o Maluf. Olha aí, isso é bem melhor do que uma maluca de Cuiabá. O Bob Esponja quase me processou uma vez também, você acredita? Ah, essa história é boa. Conta aí. Eu fiz o Bush Esponja, né? Por causa do Bush Bebê e tal, aquela coisa. Bush Esponja, calça quadrada. E fiz uma paródia, né? Com o desenho e tal. Aí me ligou o advogado que representava os direitos, acho acho que da Mattel, sei lá de onde, falou... Ele ligou e falou assim... Tira isso do ar agora. Aí o cara virou e falou, cara, tira isso daí agora, do ar. Falei, ó, tiro com o maior prazer. Agora você sabe que você vai estar me arrumando, né? Puta de um viral legal, a charge proibida. E eu, fora que eu vou poder falar em palestra que o Bob Esponja me processou, vai ser do caralho, né? Ele falou, não, então deixa eu consultar lá Los Angeles e tal. Aí ligou de volta, falou, não, desculpa, foi excesso de zelo, os caras até riram de mim e tal, papapá. Os caras, os caras até Patrick, olha essa! Cara, eu recebi no máximo esse cease and desist, usando logo sem autorização, e aí geralmente não dá em nada, assim. Uma vez teve uma campanha da Rolling Stone que eu coloquei, os caras reclamaram, eu só botei uma tarja preta em cima da marca, assim, e foi. Eu tenho umas confusões aí. O hacker Cid do Não Salvo. É. Pirata da internet. Pirata da internet. É, entre processo e coisas... Notificação judicial. Notificação judicial. Né? Eu tô acumulando 7 já. Caraca, você tá maluco, cara. Você tá juntando dinheiro? Pega um vale aí com jacaré, cara. O Cid tá rico, cara. Eu não sei se pode falar, eu não sei se eu posso ser processado porque eu vou falar também. Um a mais, família. Merda, mais ainda, não sei. Se fizer 10, você ganha um grátis, cara. É. Já dá pra pedir música no Fantástico já, Cid. O advogado fecha o pacote, né? Não, cara, eu tô tomando um aí que é... Chuta. Chuta de quanto? Ai, puta. 100 que pila. 120 pau. Tá que pariu. Filha da puta, seu filho da... Você tomou tapa na cara da tua mãe? Não, o pior não é isso. O pior é que foi no nome da minha mãe. Que isso? Por quê? O blog tá no nome da minha mãe, porque eu fiz... Nossa, tinha 17 anos. Mesma má intenção. Botou a mãe na reta. Quando ela viu a cartinha lá na casa dela, quase teve um ataque, a velha, coitada. 120 mil. Se perder, fudeu. Acabou, né? Acabou o blog. Porra, a gente compra, não salvo. Então, é um cara... compra. Eu vendo por 120. Se vocês quiserem procurar aí, vai dar merda isso. Procura aí no Google, Google Imagens. Emo. Procura agora. Eu vou procurar, emo. Eu preciso procurar, cara, peraí. E vê se eu não tava certo. Vocês não sabem o que aconteceu, mas vê se eu já não tava certo só pelas imagens. Caralho, meu, que isso? Que bizarro. O que foi isso? Que coisa absurda, cara, essas imagens. Você abriu agora? O cara besuntado, ele é tipo o He-Man, né? Ele é caramelo. Esse cara tá te processando em 120 mil? Tá, cara, 120 mil. Caralho, velho, que isso? Eu vi no LOL Hehehe, que é um outro blog de imagens e tal, eu vi uma sequência de fotos desse cara. E eu falei, nossa, que é isso, mano? Tomei um susto, né? Falei, porra, que legal, é a cara do Lono Solve. Aí eu peguei as imagens, botei, fiz um post e tal, não xinguei ele, não falei absolutamente nada. Também nem precisa, né? A única coisa que eu falei é que ele competia pau a pau com o maior trapézio de Curitiba, por isso que eu tinha botado o emo. Por isso. E aí, final das contas, eu deixei os comentários abertos e essa foi a grande cagada, né? Nossa. Pô, e aquela mensagem de comentário não adianta nada, né? Dizendo... Não adianta, cara. Isso aí... Mas, comentários... É, mas não... tem uma proposta agora em vigor, tentando entrar em vigor, que é pra blogueiro não ser responsabilizado por comentários de terceiros. É, mas agora, até um instante, o blogueiro é responsabilizado, sim. Por todos os comentários. Isso. Se apagar o post, não adianta nada, não tem conversa, tipo... Não, assim, ele mandou um e-mail falando assim, olha, retira o post do ar. Eu tirei na mesma hora, 6 meses depois, ele tirou print de tudo. Caramba. Ele me processou e eu não tinha defesa, porque não tá mais no cache do Google, não tá em cache nenhum, eu não tenho print, deletei. Mas print screen então... você também pode alegar que o print screen é falso, o cara pode ter botado um negócio lá, ué. Exato. O fato de você ter tirado prontamente mostra boa fé, né, cara? É lógico. Não, eu tirei na mesma hora, só que assim, o cara mora no Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha lá que não tem nada, não tem nenhum hotel. Não tem no Google Maps. E aí eu não tenho como ir lá e falar com o juiz e tal. Então tem um representante lá, que é um advogado da cidade, que ele passa as informações. Eu fui ler o que tá rolando aí, o texto e tal. Meu, o juiz não entende nada de internet. Porra, também. Mas que advogado é esse seu, Cid? A primeira coisa que você faz como réu é mudar o fórum pro lugar do réu, cara. Isso então, mas consegue... é que tá, não pode, porque pelo que eu entendi, ele não tem condições de vir para São Paulo, porque... Cara, a galera é especialista em processo, mano. Cara, Não, mas isso aí tudo bem, isso aí beleza, passou e tal. O que mais complicou, que eu achei que ia complicar, mas acabou não rolando, foi o negócio do piratas da internet aí, que foi do Santos, né? Tinha uma falha no site do Santos, um leitor me avisou que tinha uma falha pelo URL do blog, do site oficial do Santos. Você conseguia mudar o URL, que nem você muda, sabe, você muda a notícia do Ego lá, aquela brincadeirinha. É, falou que o Ganso ia pro Corinthians, né? Isso, e aí eu mudei, só que assim, você mudava na página mesmo, a notícia. E aí eu botei que o Ganso ia pro Corinthians, fiz a... Bom, todo mundo já deve ter escutado aí que o... Que sim, o Ganso já tá no Corinthians, blá, blá, blá. Eu sei porque eu cliquei nessa notícia achando que era verdade. Foram 30 mil RTs, cara. Nossa! 30 mil RTs em questão de 3 horas, não sei. Mas você tweetou o link. Tweetei. Não, eu tweetei o link e falei, olha, vocês viram aqui no site do Santos? Pá, mandei. Oh, meu Deus. O que, que é isso? Quem foi que fez? Passou, sei lá, uma hora mais ou menos, eu botei um tweet. Ó, galera, aquele negócio era uma brincadeira minha, é uma falha que tem no site do Santos que um leitor me avisou. Resumo da história. Um torcedor do Santos veio até minha casa, da torcida organizada do Santos, pra dizer que sabia onde eu morava, que a torcida... Que isso? Olha, é porque eu moro em morava em Santos, né, então... Ah, por isso você mudou, então? É, fugi. Bom, saiu na ESPN, saiu no Globo Esporte, saiu em todos os portais, que ele já tava confirmado, blá, blá, blá, deu uma puta confusão. O presidente do Santos teve que emitir uma nota da entrevista dizendo que foi um hacker que entrou no site. E aí rolou uma ameaça de processo aí deles também. Só que eu falei, pô, tomara que eu perca esse, porque esse ia ser muito legal de perder. Se fosse 120 mil, faz de conta, ia ser muito legal, porque eu ia fazer uma vaquinha no blog pra cada um dar um real. Eu ia, sei lá, eu moro em Santos, ia no CT do Santos pegar um real do Neymar, ia pegar um real do Robinho, sabe? É, no final acabou que o Santos desistiu mesmo, ainda bem, mas vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Tô avisando aqui, hein, tem 3 sites pelo menos, de sites grandes aí, que eu tenho um admin do cara, que a senha é admin, admin, e eu tô dentro do site do cara. Caralho. 3 sites grandes. Um, eu fiz uma brincadeira semana passada que foi um Mel na Boca, é um site de compra coletiva. O site era admin, um leitor me avisou. Eu entrei lá e anunciei o anão por R$10. De 50%, né? Porque, né? Anão... Cara, eu vi essa notícia em algum lugar, meu. É, acho que saiu em algum portal, tá? Mas, isso. Como... Admin. Qual que era? Do Luciano Huck era Angélica, né? Não é isso? Era. Era Angélica e a data de nascimento. Puta merda, cara. Aí eu fiz um lance, até foi parar no Trend Talk, que é aquele negócio assim, a senha dos famosos. Aí como... Ah, eu lembro disso. Cara, mas esse lance de profissão blogueiro é... Tipo, não dá nem pra você explicar o que você faz. Falar, ah, eu tenho um blog. Ó, assinar a ficha de cadastro. Como é que você faz? Ah, sabe? Eu coloco publicitário. Empresário. Empresário. É, não tem que explicar muito. Você tem uma empresa, você é empresário. Eu coloco DJ, porque é uma palavra pequena. Você fala que você tem blog, a galera... Pô, mas e aí, né? Mas qual é o seu trabalho? Sei que você faz. Qual é o seu trabalho? Então, enquanto aí isso, o ouvinte do podcast... Para, porra, esses caras estão enrolando só pra não falar como é que ganha dinheiro, porra. Falar, porra. Não, se tem alguém achando que esse programa é pra gente ensinar as pessoas a incentivar a ser blogueiro, não é. Não, eu queria. Se fudeu. A questão é: conheça melhor o blogueiro predileto. Eu era executivo de um jornal local aqui, uma equipe de 40 pessoas, tal, cuidava da redação comercial e tal. Aí um dia a Mega Sena acumulou e eu virei pra um colega de trabalho e falei: cara, se eu ganhar essa Mega Sena, eu nunca mais vou trabalhar na vida. E o cara falou pra mim assim: não, então você tá fazendo o trabalho errado, ninguém consegue ficar sem trabalhar. O que, que você faria? Eu falei: bicho, eu desenhar, tocar o dia inteiro. Então é isso que você tem que fazer, desenhar. Olha a frase solta. Aí caiu minha ficha, né? Entrei num grupo de trabalho de internet, naquela época, antes do estouro da bolha, né? Todo mundo vai ficar rico com essa porra e tal. E o grupo local onde eu trabalhava, que tinha uma telefônica, que é a Algar, né? Antiga CTBC, é o grupo Algar. Me pôs num grupo de trabalho pra pesquisar a internet. Aí eu não consegui ter muita ideia pra eles, não, mas tive uma ideia pra mim, que era fazer um site de animação, né, cara? E coloquei. Os caras não, te bancando pra ter uma ideia, boa, pra ele, e você vendeu uma pra você. Mas não foi de propósito. Não, você é o Zuckerberg brasileiro. Cheguei em casa e negociei, né? Falei, ó, tinha filho de 1 ano, cara. Falei, ó, eu tô frustrado enquanto artista e tal. Eu vou chegar todo dia do trabalho e vou fazer uma charge animada por dia. Não focar no eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico. É faz o que você gosta. Porque se nunca entrar nenhum puto no seu bolso, pelo menos você não perdeu tempo nenhum, porque você se divertiu pra caramba. No dia que eu não conseguir mais ganhar dinheiro com isso, pelo menos uma charge por semana pra fazer no sabadão e tal, eu vou fazer, porque eu adoro fazer isso, entendeu? Cara, e hoje em dia o cara já cria o blog achando que, ah, vou fazer esse blog aqui pra ganhar dinheiro. Você linka o cara. Tem blog que eu deixo de linkar, porque eu sei que eu vou linkar e aí vão ser 3 colunas de publicidade até chegar ao post do cara. Quando o nego me pergunta qual que é o segredo do sucesso, eu falo, cara, só tem um, é trabalhar pra caralho, cara. É o Jovem Nerd virando madrugada pra editar isso aqui, o Nerd Office, o Maurício Ricardo virando noite pra fazer charge, o Merigo, conteúdo puta especializado em publicidade, buscar e ficar um tempasso procurando coisa legal, o Cid passa horas e horas traduzindo coisas de outros blogs, então, assim, é um grande, cara. Acho que você nunca entrou no meu blog, amigo. Cara, entrei uma vez e achei ruim. Pra quem não sabe, o Cid é o cara que é o criador. É, o pior quando o cara foi no Jô, velho. O que eu recebi de mentions, você não tem noção. Nossa, você é mó legal na internet, uma bosta no Jô Soares. Pô, não sou, mas eu tô aqui em casa, não sou eu, cara. Não fui lá, não sou eu. Desde quando eu comecei na internet, tipo, 98, eu sempre fiz alguma coisa, um site, fazia site no Word, sabe? Que você só podia salvar HTML. Botei no Geocities lá. Eu lembro que eu fazia notícias da Copa do Mundo. Eu falei, caralho, que sou eu fazendo notícias da Copa? Por que alguém vai ler o meu blog, né? Foi passando tempo, começou a criar as ferramentas de blog. Eu resolvi juntar o que eu tava começando a estudar na época, que era publicidade, com as ferramentas de blog e criei o Brainstorm. Isso que é uma coisa que eu acho interessante, pra maioria dos blogs deve ser assim. Nunca teve um boom, assim, né? De falar, puta, nesse dia ou nesse mês o negócio estourou e aí foi. É uma coisa que vai crescendo aos poucos, acho que meio organicamente, assim, né? Um vai indicando pro outro. É, aconteceu com a gente até também. Chegar onde é, assim, não teve um, sei lá, talvez com o Maurício seja diferente porque foi pro Big Brother, pra Globo, isso deve dar um estouro. Mas o Maurício foi pra Globo e já era estourado quando ele foi. Não, não foi não. Não, mas eu fui o primeiro produto que eu saiba de internet aí pra fazer o caminho contrário de ir pra mídia convencional. Isso foi em 2001, aliás, no final de 2000, que passaram umas coisas minhas no Faustão. Agora, nunca houve esse link. Primeiro porque a Globo não deixa colocar o endereço no ar, claro, porque eu tô no UOL, não tô na Globo.com, então não tem essa ligação. Segundo, que o público é diferente, assim, sob certo aspecto, eu até sofri muito preconceito no início das pessoas de internet, né, porque eu tava fazendo uma coisa em TV aberta, né. Você se vendeu. É, traiu o movimento, mano. Agora, é engraçado que até hoje, quando se faz aqueles livecasting lá do Kib e tal, todo mundo fala mal da minha charge, cara. Todo mundo. Aí você vai ver, tá lá no Trend Topic mundial, toda semana entrou no Trend Topic do Twitter esse ano. Você vê 80% das pessoas, 80%, 90%, cara, falando que é legal. Agora, tem esse preconceito dessa alta social media, da elitezinha, assim, de falar, pô, o cara tá na TV aberta, né? Cara, sabe? É muito engraçado isso. Então, em resumo, eu acho que não tem muito esse link, não. São dois trabalhos bem diferentes, assim, eu adoro fazer os dois, mas são coisas isoladas, não se comunicam muito, não. Cara, eu acho que é uma coisa que acontece muito, assim, que talvez acho que a maioria das pessoas não devem perceber dessa forma, é que quando, por exemplo, eu comecei a fazer o blog, acho que todo mundo aqui, você começa de uma coisa que é brincadeira, é um hobby, você faz nas suas horas vagas, né? Como eu disse na Campus Party da Espanha, empeçou como uma broma. Empeçou como uma broma, isso? É, começou como uma piada. Olha aí. Eu me senti humilhado, porque eu tava pensando em bronha. Alguma coisa. Todo mundo. Não, e aí, com o tempo, você vai criando uma responsabilidade e vira trabalho, né? Vira uma coisa profissional, vira um negócio de você pensar que é sua empresa, né? Você não tá escrevendo ali no seu tempo livre. Você vai evoluindo o seu conteúdo. Até, por exemplo, a gente publicou hoje no Brainstorm uma entrevista com o J.J. Abrams. Fala, pô, um dia a gente vai falar com o J.J. Abrams. Parecia uma coisa que tá distante, né? E o negócio vai evoluindo, você vai criando um profissionalismo que você vira um veículo, né? E isso, como eu vejo, até chamar de blog, as pessoas falam, ah, você tem um blog, imagina logo um blogspot ou alguma coisa no blogger, né? Não imagina, tipo, o cara que é o editor do G1, ninguém acha que ele é um blogueiro, ou o cara que faz lá o TechCrunch, que agora tão lavando roupa suja em público, né? Também ninguém pensa, ele é um blogueiro. Puta, o cara é o editor do site, né? O cara tem investimento. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de, né, tipo, de investimento nesse tipo de coisa, de empresas. Sei lá, a AOL nunca vai comprar, por exemplo, o Brainstorm, o Google nunca vai comprar o Brainstorm, mas lá fora você vê TechCrunch, Mashable, esses caras são vistos como empresas, né? São vistos como um negócio. E eles faturam como empresas também. Exatamente. Né? Milhões. E tem equipe, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, que não tem nenhum blog no Brasil que eu acho que tem capacidade hoje de ter uma equipe como esses caras têm. Por exemplo, a galera do Engadget, quando tem esses eventos da Apple, eles vão com... Sabe esses caminhões de TV? Eu não sei o nome disso, que tem antena e... Chama van. Unidade externa. Chama unidade externa. Van. Van com antena. Eles pegam essa van com antena, vão na porta do evento... e fazem uma puta transmissão de lá. Hein? Quando que um blog brasileiro vai ter... Não tô dizendo que não é questão de talento ou de vontade, é questão de grana mesmo, né? Um de nós já fez um blog com a intenção de ficar milionário e depois de muitos anos vender o blog e viver de renda ou criar outro blog. Todo mundo começou a fazer porque realmente gostava de fazer aquilo, de compartilhar conteúdo, de criar conteúdo. Aí o que acontece? Será que esse sentimento paterno que a gente tem pelos nossos blogs não dificulta esse processo de... profissionalização? Acho. Exatamente, que a gente aqui, cara, passou anos que a gente não deixava ninguém fazer nada, porque só eu sei fazer do meu jeito, sabe? Centralizado, né? E aí você faz coisas que são indiferentes ao público, por exemplo, sei lá, departamento comercial. O público tá cagando quem tá vendendo teu site pra... Não vai fazer diferença pro seu produto, entendeu? Mas você é tão possessivo em relação ao seu blog, sua empresa, seu site, como você queira chamar, que você... Não, eu vou fazer a vender, só eu sei vender o site. Não, e não é assim, né? E essa visão é que acho que falta um pouco, né? Desculpa, que é justamente o contrário, principalmente a parte comercial. Já a maioria dos blogueiros não tem esse feeling comercial. O cara tá preocupado em fazer o conteúdo pro blog. Cara, eu não entendo como eu fiquei tanto tempo escrevendo sozinho no site, assim, porque desde que entrou mais gente pra escrever, meu, é um salto gigante, assim, né? Não, mas calma aí. Mas agora você tem equipe, é isso? Paga. Não, mas assim, é aquele negócio, eu achava, só eu posso escrever, porque eu sei o que o meu público quer, e eu escolho, eu tenho o meu critério do que eu vou colocar, e isso é uma besteira, né, porque até no começo teve muita gente que reclamou, dizendo que as outras pessoas que escreviam no blog colocavam o blog pra baixo, que só liam os meus posts, mas... Será que se eles assinassem os posts no seu nome, o público perceberia de cara, assim? Ghostwriters, ghostbloggers, ghostbloggers. Eu tenho a prova disso que as pessoas não sabem, porque teve uma época no blog que eu tinha uma sessão com pessoas que escreviam artigos pro blog. Tinha algumas pessoas que eram reais, mas as outras era eu com outros nomes. E as pessoas mandavam tweetadas pra mim falando, porra, o fulano é mais engraçado que o Rodrigo escrevendo. Não, e tem uma coisa que... É um Fernando Pessoa, né? Qual eram os nomes que você usava? Narjara Tureta, essas coisas assim? Não, eu usava Fernando Flag. Disfarçava muito bem, Rodriga. Suzana Flag, entendeu? Não, mas assim, você só não achar... foi macho que nem o Nelson Rodrigues, já assumiu o nome de mulher, mas tudo bem. É, não tem essa macheza toda. Nem é também, né? Você sabe qual que é o problema de que acaba pegando muitos blogueiros e fazem o cara ficar com medo de terceirizar? É que depois... Como não são grandes empresas, não tem uma relação, às vezes, de CLT, eu já vi isso acontecer com um monte de gente, ou não consegue segurar o cara. Se o cara for muito, muito bem, ele vai sair e vai montar o blog dele, ou vão comprar o passe dele, e aí você fica com o seu conteúdo esvaziado. Então, acho que ele tem muito desse medo das pessoas que têm blogs que não estão estruturados como empresa, né? E eu vi acontecer com sites de humor no Brasil essa dependência de pessoas, assim, pra escrever, e depois, quando o cara saía o produto junto, entendeu? Aí tirava muita identidade do site. Eu, no meu caso aqui, eu consegui hoje... trabalhei em equipe legal, tem três caras que me ajudam com animação, me ajudam, dão palpite, desenham fundos, desenham pra mim, são três ótimos cartunistas que trabalham comigo aqui, mas ainda a pegada final assim, ó, roteiro é meu, voz acaba sendo eu que faço todas mesmo pra eu ter o meu produto também, porque o público tá vendo, eu sou cartunista, entendeu? Como é que funciona no seu caso? Porque tem o traço que é seu e então, é isso seu, que, né? Eu tô dizendo, não tem jeito, o traço é meu, cara, eu podia treinar a gente pra poder aprender a emular o meu traço, assim, mas o que acontece é que, na prática não funciona. E como o Flash tem essa vantagem, a animação vetorial em geral tem essa vantagem, que é de você poder dar o Ctrl C, Ctrl V, eu desenhei a Dilma uma vez, a Dilma tá pronta pro resto do mandato, eu só tenho que ir mudando, engordando ela, mudando o cabelinho aqui e tal. E aí quando vai animar a Dilma, botar as expressões, eu tenho todos os bancos de imagem pronto, aí dá pra terceirizar pra galera me ajudar nisso, entendeu? Então fica o meu traço, fica o meu estilo de roteiro e tal. Dá pra compartilhar o trabalho, mas tem coisas que no meu caso, eu como cartunista, fica fake, né? Eu vou vender uma coisa que não é uma verdade pro público se eu começar a terceirizar, né? E nem tenho condição financeira de estar também pagando, porque esses caras de criação bons são muito caros, né? Tem esse problema. Cara, mas é difícil você desassociar às vezes o blog do seu nome, assim. Até hoje acontece muito de alguém faz um post super legal e o cara deixa no comentário: pô, Merigo, bom post, não sei o quê. Daí eu falo: pô, teu post não é meu, né? O próprio Jacaré Banguela, não salvo. Também, o resto da vida acho que vai ser o Cid que faz o não salvo e o Rodrigo que faz o Jacaré Banguela, por mais que tenha outras pessoas escrevendo, né? É, no caso do Jovem Nerd, a gente sentia necessidade de ter mais conteúdo diário, né? Não só aquelas atrações de versão resumida e tal. E aí a gente criou o Jovem Nerd News, né? Ter esse setor de notícias. E no começo a gente fazia e virava à noite, não dormia mais. Foi desgastante pra cacete. Até criar mesmo um formato que não fosse igual ao Omelete, ou ao Judão, ou ao Hipertensão, que são os que tem mais um foco parecido com o nosso, né? Hipertensão? Lembra que tinha hipertensão? Sobrecarga. Sobrecarga? Ah, é tudo voltagem. Ah, mas é velho esse. E a gente queria criar um formato, uma linguagem, né, Jovem Nerd pra dar notícias, né? O que acontece? Depois que a gente conseguiu achar um formato de notícia, a gente não tava tendo tempo de se dedicar mais ao Nerdcast como se dedicava por causa das notícias e não conseguia mais fazer a versão resumida, que era uma atração que ainda rolava na época. Por conta disso, a gente começou a pedir colaboradores na época. E uma forma que a gente fez as pessoas não ficarem só achando que éramos nós que escrevemos tudo nesse setor, a gente botava a foto do cara na assinatura, o cara podia fazer algum comentário. E isso criou, assim, uma identidade. Assim, existia um formato Jovem Nerd de sair o post, mas o cara assinava. Hoje em dia, a gente tem um funcionário que faz as notícias do Jovem Nerd News. Às vezes eu tuito assim: tu já falou sobre isso, cara? Já, 2 dias atrás. E o que acontece? A gente terceirizou completamente o Jovem Nerd News, porque a gente não tinha condição de fazer. A gente se foca, o conteúdo que a gente não abre mão é o Nerdcast e o Nerd Office. Nerd Office, no começo, a gente até pensou: ah, é editar, é vídeo, a gente cria o formato e não sei o que lá. Mas como é uma atração dinâmica, semanal e tem que ser atual, a gente não pode fazer hoje pra ser editado durante 2 semanas e entrar no ar com um assunto que já é mega velho, né? Esse conteúdo a gente se foca. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente fazia que sugava muito no nosso tempo, que era vender o site, no departamento comercial, ficar lá indo atrás de agência e lembrando a galera que a gente existe e dando ideia e não sei o que lá. Esse ano terceirizou isso, cara, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente se livrou de uma carga gigante de trabalho pra se focar completamente no Nerdcast, no Nerd Office. E são dois lados do cérebro que não trabalham juntos, cara. Quando você foca em conteúdo, não, cara, é super difícil focar em comercial e vice-versa, é brabo. É e os caras que estão fazendo nosso comercial só fazem isso, eles adoram fazer essa porra e, pô, pra eles é ótimo. Eu tomo muito no com essa parte comercial, cara. Eu meio que contratei o meu irmão, só que... É foda, né, cara? É um mistério, né, contratei, cara? Eu contratei o meu irmão pra fazer isso pra mim, só que... Pô, ele faz o trabalho dele e o meu, sabe? Então é meio foda. Aí eu tô querendo pagar meio exclusividade pra ele, mas aí eu tenho que pagar o que eu pago e o que o outro emprego dele paga, sabe? É meio foda, porque eu não tenho nem um pouco de saco pra ficar fazendo contas. Mas você tem que pagar em esquema de comissão, né? Tipo, quanto o cara vender, é, ele vai ganhar uma porcentagem. Né? É, exatamente. E tem que ser alguém... É meu irmão, né, gente? Você pode pagar de outras maneiras. Totalmente tá na padaria. Né, cara? O amigo tá foda, porra. O cara não tá fazendo nada, eu não tenho que pagar pra esse filho da puta. Não, eu não tenho problema em pagar. Eu só não sei exatamente o quanto pagar. Porque nessa profissão blogueiro, eu não sei vocês, mas eu acabo não tendo um salário fixo mensal. No seu caso, você tem que consultar o mercado. Se você chegar assim: mãe, quanto que eu pago pra ele? Tem mês que tem bastante anúncio, tem mês que não tem nada. É, blogueiro vive que nem corretor de imóveis, né? É igual cantor de churrascaria, cara. Se eu paro de cantar hoje, eu não ganho dinheiro amanhã. Eu consigo saber mais ou menos quanto eu vou ganhar, pelo menos o mínimo, todo mês. Porque eu tenho alguns contratos que são contratos fixos. Entendi. Então eu sei que para aquilo eu vou ganhar X dessa empresa nesse mês. É durante um ano, durante 2 anos. Então dá pra tirar por aí. O Não Salvo agora, de um mês para cá, que eu tô aqui em São Paulo agora, morava em Santos... Tô começando a fazer justamente isso que a gente tava conversando, de tentar profissionalizar o negócio. Então, tô eu mais 3 pessoas agora pro Não Salvo. É, já começo a perceber já algumas mudanças na linha editorial. É, a gente consegue fazer umas coisas bacanas. É, tá aqui comigo, escutando a conversa, inclusive, o Ivo Nilman, do Treta. O Luigi, do que faz o Condor e Pressão. Tem o Cauê Moura também, que faz os vídeos pro YouTube aí. Então, tem a galerinha do mal que a gente tá tentando produzir o máximo de conteúdo traduzido possível, próprio, legal, claro. Isso. É, porque conteúdo traduzido é fácil fazer, né, cara? Tem trilhões de blogs que fazem. Eu acho que o leitor, pra ele ver uma coisa que ele sabe que só vai ver no seu blog, tem que ser um negócio original. É, com certeza. Só esses filha da p*** que estão digitando aí separar? Não, não é daqui não. Agora tem um esfregando o chão aqui, tem um outro preparando um café. Não, mentira. Cara, mas esse lance de conteúdo original, eu acho que é muito o que falta no, nos blogs brasileiros, assim. E pra mim, até pra... todo mundo que escreve no Brainstorm tem sido perseguição diária, assim, sabe? Mas é, mas tem que ser mesmo. É claro, vai continuar sempre falando de coisas que estão rolando, de notícias, de fatos, mas na hora de produzir uma opinião, um artigo, uma entrevista, isso... E sabe o que é foda, assim? Porque todo esse conteúdo que a gente tem colocado, até essa entrevista do J.J. Abrams que a gente pôs hoje, cara, isso vai dar, sei lá, 50 retweets, vai. Aí você bota um videozinho, algum viral, alguma coisa engraçadinha, dá 500, bebê dá... rindo. Sim. É, exato. Então, assim, às vezes... Um bebê rindo pra você ver o sucesso que é. É, às vezes você fala... Perigo, isso dá até não, uma... Só não vai fazer um blog de meme, por favor. Não, isso dá até um... blog de tirinha. Isso dá até uma... Puta, você fala, caralho, eu tô investindo nisso, botando esse conteúdo, mas são poucos leitores que realmente vão ler aquilo e vão gostar. A maioria quer o conteúdo mais fácil, né? Mas pô, eu sempre digo, meu, tipo, não, não pode deixar a mediocridade vencer, assim. Antes de ter o Não Salvo, já tinha outras coisas na internet, como tinha falado. Tive algumas que eu não tenho muito orgulho. Mas é dessas que a gente tem que falar. Essa que tem que falar? A primeira coisa, acho que mais que teve uma bombadinha assim na internet foi um fotolog que eu fiz, que foi no Big Brother 1. Eu fiz o fotolog que o apresentador, eu só fazia montagens, né? Que o apresentador era o João Kleber, não era o Bial. Fazia o texto do João Kleber e os participantes eram Mary Moon, Dona Arlinda, era uma galera de fotolog. Caraca, ali. A gente começou parecidíssimo. A gente fez o Big Brother Star Wars, que era com montagem. Ah, é? Não, era na mesma época, cara. Puta, que irado. É, e aí eu tive Gold Ken, sei lá, aquelas paradas todas lá. E, meu, fazer um post, fazer um texto enorme, né? Fazendo as falas, os personagens todos, e lotava de comentários, 100 comentários lá, rapidinho. Eu achava o máximo. Aquilo, mas não dava em nada, né? Era uma brincadeira logo. Em seguida, surgiu o Orkut, que eu falo Orkut mesmo. E aí eu comecei a criar comunidades no Orkut, não sei se vocês estão lembrados ou não. Eu tinha um perfil chamado C!, e aí eu tive mais de 1000 comunidades lá dentro do Orkut minhas, né? Era o empresário do Orkut. Eu tinha uns textos meus lá, comunidades. Eu usava o Orkut como a gente usa o Twitter hoje. É, de vez eu dava uma tweetada, não, ia lá e criava uma comunidade. Uhum. E aí as pessoas que identificavam com aquilo entravam na comunidade. No total tinha uns quase 5 milhões de usuários lá. Qual era a ideia dessas comunidades todas, assim? Era só por querer mesmo? Ah, eu achei legal isso. Durmo de cueca do avesso. Pronto, sim, sim. De bomba. Uhum. Eram coisas assim. É, não durmo de cueca do avesso, porque é uma ideia bem idiota que você teve agora. É porque é pro Orkut, né, cara? Ah, é. Faz sentido. Cita umas 5 suas aí. Cara, pior que eu nem lembro de 5 agora, mas tinha uma que era foto espontaneamente forjada, que era um negão, assim, fingindo uma foto. E aí tinha um texto mostrando quando você finge que tá, né, se divertindo numa balada pra tirar fotos, assim. Caraca. Finge que tá conversando com alguém e tal. Então eu tinha uns textos, assim, grandes. Tinha uma que eu fingia que meu pai era travesti, inclusive. Fazia bastante sucesso, essa. Era um cara... Parecia meu pai até. Era um cara de batom e era Papai Cheguei Cedo, o nome da comunidade, um negócio assim. E aí eu comentava que eu cheguei cedo em casa, peguei meu pai transando com um cara e tal. Era uma, tinha umas brincadeiras assim. Bom, enfim. Quantos membros tinha nessa comunidade, cara? Cara, tinha muito, tipo 500 mil. Assim. Caraca. Não eram comunidades que você fosse discutir alguma coisa, entendeu? Não era isso. Era situação, né? Eram comunidades meramente ilustrativas. Sim. É, pro cara ver lá no perfil dele e rir, né? Exato. É uma brincadeirinha legal, né? Esse perfil que eu tinha, tinha mais de 30 mil visitas por dia. Nossa. Então era uma audiência de blog, assim, sabe? Eu já comecei a fazer publicidade aí, por dentro do Orkut. Eu fazia, botava links de empresas que queriam anunciar, eu botava no final dos textos, eu botava o link. E aí chegou um determinado dia que o Fantástico fez uma matéria falando sobre os pedófilos, como eles agiam na internet, aquela coisa toda, né? Mostrou os malvados, os carecas, vão comer seu filho e tal, que negócio. os malvados e os carecas vão começar. Vão comer seu filho. Imagina, imagina o Zeca Camargo falando isso. E aí passou as umas comunidades de pedofilia que tinha no Orkut e passou uma minha de relance. Só passou assim, rapidamente, que era uma foto do Michael Jackson, uma piada com o Michael Jackson, não tinha nada de pedofilia, era uma brincadeira lá, passou de relance. E aí o Orkut mandou um e-mail logo em seguida, no dia seguinte, falando pra eu não sair do país e não deletar minha conta, porque a Polícia Federal iria me investigar. Que isso, cara? Pedofilia. Você também é um imã? Imã de merda. Porra, tu tá foda, cara. E aí, porra, a Polícia Federal ia me investigar e eu, caralho, e agora, né, velho? Bom, não tinha, não tava comendo nenhuma criancinha na época, eu tava tranquilo. Na época, hoje já é diferente. Aí você falou pra Polícia Federal, I'm just a human being. Fiquei na minha e tal, passou uma semana mais ou menos, deletaram meu perfil. Quando você deleta um perfil no Orkut, que ele tem comunidades, a primeira pessoa que entrar na comunidade, pega a comunidade pra ela. Vira ninguém de ninguém, terra de mau pois burro. É, então imagina 1024 comunidades com 5 milhões de membros. Imagina a galera toda louca pegando comunidade, mudando o nome pra eu amo RBD e não sei o que, e eu amo a tia do a tia do Nelson, e o cara começava a mudar tudo. Tu perdeu o teu império do Orkut. Perdi meu império, cara. Eu falei, caralho, e agora, né? Eu não vou conseguir recuperar. O que que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou criar um blog. Mas tu ficou fudidaço quando deletaram tua conta? Fudidaço de quê? De puto? É, de caralho. Okay, tanto claro. Tempo, tanto trabalho. Claro, porque eu não tinha nada salvo, né? Puta que pariu! Não salvo, rapaz! Tomei um susto agora. Não salvo. Tá vendo só? Daí eu falei, pô, vou criar um blog. Daí eu comecei a fazer o blog de dentro do ônibus, que era a minha viagem de Santos pra São Paulo, no meu trabalho. Uhum. E aí, enquanto a galera tava dormindo, eu começava às 5 horas da manhã a fazer os posts. Não conseguia dormir porque tinha um cara do meu lado que roncava muito. E aí ele que meio que criou o blog pra mim, né? E aí quando acabou o fretado, que o Kassab proibiu o fretado lá onde era o meu trabalho, eu falei, porra, e aí o blog já tava começando a empatar o salário, eu falei, meu, quer saber? Vamos pro blog, né? Isso foi quando? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio que você falou, chega, vou viver de blog. Isso. Merigo, quando que você falou, chega, vou viver de blog? Fez um ano agora, em julho. Eu sempre trabalhei em agência, fiquei 5 anos na última agência que eu estava trabalhando. O que acontece é que muita gente falava, pô, mas o seu blog não atrapalha o trabalho, não sei o quê. E o meu sentimento era o inverso, era que o trabalho atrapalhava o meu blog, entendeu? Então, aí que eu resolvi, falei, puta, já tá rolando uma grana com o blog, se eu investir mais tempo ainda nele, dá pra ganhar mais. A minha paixão já estava totalmente em fazer o site, gosto de clicar em publicar e não de trabalhar na agência, e eu resolvi sair. Rodrigo, você nunca teve uma vida normal? Você falou que você estava na facu e foi processado e viveu de blog, é isso? É, mais ou menos. Eu estava assim, fazendo faculdade de publicidade em Cuiabá e eu fui fazer faculdade particular, porque eu não queria entrar em faculdade pública, eu sempre entro em greve e tal, enfim, eu tinha planos de me formar um dia. E aí a faculdade começou a ficar muito cara, e aí eu fui trabalhar na faculdade para conseguir a bolsa para poder continuar estudando. E aí chegou um momento que o blog começou a me dar uma grana que era parecida com a grana que eu tinha que pagar de mensalidade, mais uma grana que poderia sobrar. Isso que a gente dividia em dois, entre eu e o Fred na época ainda. Dividia em dois e pagava processo milionário. É, não, o processo não tinha acontecido ainda. O processo aconteceu depois, quando o Fred já tinha saído. A primeira ação que o Jacaré Banguela fez de propaganda foi a inauguração do Bar da Boa no Rio de Janeiro, no final de 2006. Aí a gente foi de ônibus de Cuiabá até o Rio de Janeiro, 2 dias de viagem. Eita caralho! Fala que blogueiro não sofre, né? Porra, tá maluco, cara. Puta oportunidade de conhecer a Juliana Paes. A gente chegou pra cobrir o evento, cara. Mas era cobrir o evento, é como são os eventos de hoje. Você chega no final da tarde, o evento vai até o começo da noite, mais ou menos, e acabou. E aí no dia seguinte a gente voltou embora. E você conheceu a Juliana Paes? Conheci a Juliana Paes, porque como era começo de propaganda em blog e tal, eu lembro que a Juliana Paes gravou um vídeo pro Jacaré Banguela, que era, eu quero ver o pessoal do Jacaré Banguela, quem vai fazer a melhor cobertura e tudo mais. Quando a gente voltou pra Cuiabá, eu e o Fred, a gente começou a conversar na possibilidade de sair dos nossos trabalhos e viver só do blog. E aí eu pedi demissão na faculdade. Eu pedi demissão, na verdade, porque eu já tinha recebido 2 advertências. E a terceira era demissão por justa causa. Aí eu pedi demissão do trabalho e o Fred foi demitido do trabalho dele por causa do blog. Você tomou advertência por quê? Tava batendo muita xerox. Não, era por falta. Eu chegava na faculdade, tipo, 7 horas da manhã e ia embora da faculdade 10 horas da noite, todos os dias durante 1 ano e meio, 2 anos. Passava o dia inteiro mesmo na faculdade. E aí eu saí do meu trabalho, depois dessa parada Juliana Paz, saí do meu trabalho e fui viver só de blog. Isso lá no final de 2006, comecei em 2007. A gente pode dizer que a Juliana Paz fez você largar o seu emprego e viver de blog. Foi a Juliana Paz, mas antes disso foi a Daniela Sicarelli que fez meu blog ficar famoso. Eu fui o primeiro blog brasileiro a colocar o vídeo da Daniela Sicarelli dando na praia. Caraca, e você foi o primeiro que mandaram tirar, né? Por isso que o Jacaré Banguela fez sucesso, porque quando tiraram do YouTube, eu já tinha feito o download do vídeo. E aí eu hospedei o vídeo para os caras fazerem download do meu blog. Em 3, 4 horas, meu blog passou de 1.300 visitas por dia, que era o que tinha na época, para 130 mil. Nossa! E aí eu derrubei 2 servidores da BR Turbo na época. E aí eu liguei pra BR Turbo dando o maior esporro que meu blog tava fora do ar. Eu não entendia nada dessa porra de banda, de transferência. E aí eu liguei dando o maior esporro e aí transferiu pra um monte de gente. E aí caiu num cara que ele falou, cara, teu blog deve estar num dos 2 computadores que caiu por uma taxa de transferência muito grande. A gente não sabe o que foi. A BR Turbo parou pra saber o que tá acontecendo. Tão investigando e tal. Eu falei, ah, tá bom. Eu falei, ó, então beleza aí. Tá, então tô tranquilo aqui. Descobre aí quem foi que fez. E aí põe meu blog de volta aí. Porque descobre quem foi o filho da puta aí. É, não, fiquei na minha, fiquei pianinho depois, entendeu? Que o cara falou que tinha dado uma merda e que a BR Turbo parou pra descobrir o que, uhum, que tinha acontecido. Aí depois passou um tempo, o vice-presidente da BR Turbo me ligou pra explicar que a Daniela Sicarelli tava processando e que eu não tinha culpa e blá blá blá, e que eles iam assumir o processo, mas que não davam pra eles me hospedarem mais. Caralho. A Daniela Sicarelli processou a BR Turbo? Processou todo mundo que divulgou o vídeo. Aí processou, no caso, o meu blog. Te processou também? Processou o blog, mas aí caiu na hospedagem. Puta, que cagada, hein? Muito cagada, cara. Lembra que o YouTube foi suspenso? Lembra. É hipocrisia. Você ainda tem o vídeo aí no computador? Cara, eu tenho no backup, você acredita? Eu achei outro dia. Eu acredito se você me mandar por Skype agora. O Jovem Nerd começou em 2002, lá quando as ferramentas de blog eram novas ainda e tal. Eu só fui largar o emprego em 2008, né? Então é assim, um caminho muito, muito longo, difícil e lento, assim. A nossa audiência, a gente nunca bombou com nada, assim. Foi sempre lentamente, a gente foi sempre fazendo o que gostava. Justamente o que o Maurício falou no início, cara. Fazia porque gostava e virava à noite porque gostava, sabe? Não, uhum, tinha obrigação de querer fazer. Óbvio que chegou uma hora quando o IG quis ser parceiro nosso. E a gente teve que abrir uma empresa pra poder ter um contrato com o IG, era obrigatório ser pessoa jurídica. A gente falou, caramba, vamos levar a sério então, né? Ou para de brincar agora ou leva a sério. Então a gente continuava fazendo porque gostava, desde 2005 que isso aconteceu. E a gente também tinha um compromisso, né? Aí que entra a parte do blogueiro ser profissional. Tem compromisso de colocar o seu conteúdo no ar sempre. Porque é assim que a pessoa volta. Porque sabe que todo dia vai lá, vai ver um conteúdo diferente, todo dia vai ver uma coisa que só você sabe fazer. Comigo aconteceu um lance que era, comecei o brainstorm durante 3 meses, aí tava lá, tinha aquela meia dúzia de visitas, nem minha própria mãe visitava. Aí falei, ah, não vou ficar atualizando, né? Fiquei um tempão sem atualizar, assim, sei lá, quase um mês inteiro sem um post novo. Aí eu comecei a receber e-mails e comentários também no próprio blog de pessoas falando, ah, você não atualiza mais, eu tava acompanhando todo dia. Foi aí que eu me dei conta da responsa de ter o blog, entendeu? Eu comecei a fazer um post dia sim, dia não, pelo menos 3 posts por semana, né? E até que hoje, sei lá, se eu fizer 5 posts num dia, eu acho pouco, entendeu? E acho que acabou meio aquela história de que a gente tinha antes. Ah, não posso pôr muito blog porque as pessoas não... Muito blog não, muitos posts porque as pessoas não vão ler, né? Vou botar um por dia. Só que agora o público é tão diferenciado e cada um quer ler uma categoria diferente, um post de alguém diferente, que vale a pena colocar bastante. Né? Ah, e é uma coisa importante saber que não é só questão de você querer fazer post, você quer levar a parada pro lado profissional. É que nem um cara que é formado em educação física e quer abrir uma academia. Beleza, o cara sabe dar aula, o cara sabe fazer tudo. É formado pra isso. Mas, porra, a academia é uma empresa. Ela tem que ser administrada como uma empresa. Se o cara não souber fazer isso, só souber dar aula de educação física, a academia dele não vai funcionar, entendeu? Então você tem que ligar o modo empresário. Agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho essa responsabilidade e eu tenho que fazer ela funcionar como uma empresa. A empresa vai ter conta pra pagar, não é só você mais que tem conta pra pagar. Você tem uma empresa, um filho que tem conta pra pagar. Você tem um sócio, que é o governo, ele vai te cobrar. Olha, impostos aqui, ó. Você é uma empresa, então me paga esse imposto. Tem que administrar o dinheiro como empresa, exato, né? Exatamente. Depois que eu abri a empresa Jacaré Banguela pra para poder emitir nota e tudo mais que as agências começaram a pedir, eu comecei a entender muito esses caras que são presos por sonegação de imposto. Cara, eu entendo muito esses caras. Eu tô, raiva, tô, né, tô cara? Com vocês, cara. É muita grana que você dá pra Dilma, né? O governo é sócio de todo mundo. O pior dos sócios. Só me pode, não me ajuda, que sócio escroto é esse, caralho? Eu quero demitir, eu quero comprar a parte dele do negócio. Você tem que se acostumar com essas coisas. E as responsabilidades de ser um blogueiro e ser um empresário, no caso você ser o dono da sua empresa e tal? E além disso, você tem que ter uma noção, e isso é bem difícil, assim, principalmente nesse ramo, nessa profissão nova de blogueiro, que é, você é um veículo e a marca que você construiu através de todo esse sacrifício, de virar à noite, de fazer vários posts. Às vezes nem é tão sacrificante, assim, nossa, chibatadas, não é isso. Mas houve um esforço, envolveu um esforço ali de criar o conteúdo, de se comunicar com o público. Isso tem um valor. Então, você tem que saber que isso vale mais do que um presentinho, do que uma festinha. Exato. Deixa isso bem claro, por favor. Não, isso é importantíssimo, né? Assim, como deve se comportar um blogueiro? Até hoje, a gente estava conversando antes do programa começar, ainda tem e-mail de parceria, de escambo, de dar uma forcinha aí, sabe? E não é assim, porra. É um trabalho, né? É, eu só tinha uma proposta que o cara queria me pagar duas pizzas. juro por Deus. Não, cara. Mas isso, ninguém aguenta o que eu aguento, que é assim, faz um desenho pra mim. Cara, faz um desenho aqui pra mim. O Divasca aguenta. Só que ele não aguenta, ele responde, né, cara? Ainda tem muita gente que não tem o valor percebido da internet, assim, enquanto trabalho. Muita gente me escreve falando assim, pô, do caralho seu trabalho, mas do que você vive, cara? Como é que você ganha dinheiro? Ninguém associa o site com dinheiro, entendeu? Muita gente me perguntava, mas peraí, mas cadê aqui? Eu tô com teu bloco aberto. Onde é que você tá ganhando dinheiro aqui? Cadê? O Jovem Nerd, quando a gente mudou pra Curitiba, moramos todos no mesmo apartamento. A empresa, o escritório era dentro do apartamento, estoque, estúdio, tudo era no mesmo lugar, né? E a gente acabou que não saía de casa pra nada, né? Porque a gente acordava, ia pra sala trabalhar e dormir, né? E ainda tinha Nerd Store, né? Então a gente fazia os pacotinhos das camisetas pra o correio passar de manhã e pegar. O porteiro do meu prédio devia achar que nós éramos traficantes sinistros, cara. Traficante de camiseta. Não, porque a gente passava a noite inteira acordado, o único do prédio acordado de noite. De manhã cedo saiu um monte de pacotinho amarradinho de plástico. E a gente só acordava, sei lá, 1 hora da tarde, porque virava a noite de todas as paradas. Acordava todo mundo de olho vermelho, caralho, o cara chama porra. Caso atual é quase isso, viu? Na época da Batalha do Apocalipse, então, cara, o cara deve ter ficado maluco, porque o pacote saía que nem um tijolo de cocaína, que era um livro, caralho. E a gente botava um monte de plástico bolha. Botava plástico bolha e botava papel. Parlo com aquela fita marrom. Era a apreensão da polícia, sacou? E passava com ele no estômago ainda. Uma coisa que fez uma baita diferença pra mim foi ter arrumado escritório, assim, porque nos primeiros meses que eu tava trabalhando só com brainstorm, eu fiquei em casa e entrei a loucura, assim, porque... Puta, é uma merda. Trabalhava à noite, de madrugada, e às vezes tinha o contrário, eu não trabalhava, assim, tava aqui no computador, ia fazer um post, aí via, puta, mas o videogame tá aqui do lado, né, tem aqui umas séries pra assistir. Aí, lá, puta, vou assistir um episódio, acabava não dedicando aquele tempo que eu falei que eu ia dedicar, né. Aí eu aluguei um escritório e tô, tipo... Aí eu saio, tipo, motivo pra pôr a calça de manhã, né? Porque senão você fica o dia inteiro de cueca em casa. Se deixar, eu fico, mano. Agora tem essa rotina. De... Não, pra gente... pra gente foi o contrário. A gente ter o home office, né? Todo blogueiro passa por isso. Pra nós, no final, já tava complicado porque a gente trabalhava mais do que fazia qualquer outra coisa. Ah, já que eu tô aqui, vou trabalhar. Aí, ao invés de sentar no sofá, vou sentar... A gente botou o computador em frente à TV, assim. Então, fudeu tudo, né, cara? Cara, você tá descrevendo justamente a minha situação agora. Você mudou pra São Paulo há pouco tempo, né? Um mês, isso. Sim, tô no Butantã. Eu, Luiz, o Ivo fica alocado num lugar, apartamento, escritório, que grande aqui, e o Cauê vem pra lá e pra cá algumas vezes por semana, não necessariamente todo dia. Eu aluguei o escritório na semana passada. Ontem eu fui lá passar a segunda demão de verniz na mesa que eu comprei. Olha aí, bonito. Eu tô me mudando agora. Assim. Eu fiz uma coisa inteligente, eu acho, aqui, que funcionou muito, que é o seguinte, minha esposa é arquiteta. Então, ela precisaria ter uma secretária, cozinha, essa área comum, assim, né? E aí, o que eu fiz? Eu dividi uma casa em dois, eu não tenho que receber gente aqui mesmo, então meu estúdio fica no fundo. Então, a parte da frente da casa é dela e a gente compartilha a secretária e a cozinha e tal. Então, assim, ficou legal, porque é bem bonito, porque ela é arquiteta, então tem que ter um visual legal, né? Então, quando vem alguém aqui, por exemplo, pra me entrevistar, é diferente de quando eu ficava sozinho no outro lugar lá, que era, puta, tinha uma coleção de garrafa pet de Coca-Cola que dava o tamanho de uma parede, assim, uma zona total, entendeu? Então, agora, pelo menos, fica apresentado. A coisa aqui, mas e funcionou bem, porque otimizou o recurso, né? Ficou massa. Essa etapa, né, que é ter o seu escritório, né, é importante, porque... Não, tem que sair de casa, eu acho que tem que sair porque de casa. Porque você se educa a ter um horário de trabalhar, né? Não, cara, e se tiver filho, então é impossível, porque filho faz barulho, cachorro, cachorro é inferno. Às vezes ligava alguém da agência, o filho da puta do cachorro começava a latir, que nem um maluco. E aí, cara, que lugar é esse que você tá, né, cara? Cara, mas é bom, assim, isso que eu falei, acordar de manhã e ter um lugar pra ir, sabe? Eu sempre falei, puta, eu vou trabalhar em casa e vai ser demais, vou fazer meu horário, mas eu não tenho disciplina, assim, pra Não, mas fazer o horário é bom, viu, Merico? De vez em quando, assim, eu por exemplo, saí pra ver o Planeta dos Macacos às 4 da tarde e voltei. Ah, não, mas não tem preço. Pra mim, não sei vocês como é que funciona, mas pra mim a madrugada é muito melhor do que amanhã, por exemplo. Não, eu também. Claro, rende muito mais. Então, de madrugada, eu consigo responder e-mail da agência. Se é de dia, a agência me manda um e-mail, eu respondo pra ela, ela quer bater papo comigo. Eu não saio daquele e-mail. De madrugada, não. Eu respondo 30 e-mails e aí só vou ver no dia seguinte a resposta, entendeu? Comecei a ficar louco, porque fiquei sozinho em casa, então eu passava o dia inteiro sozinho, assim, não conversava com ninguém, e até foi uma época que eu comecei a ir muito mais na academia, porque era o que eu tinha a fazer na vida. Caralho, eu tô indo na academia todo dia, porque eu queria sair, ver pessoas, né? É, porque você perde ambiente de trabalho, né, esse tipo de coisa. Essa conversa, trocar com pessoas, né, durante o dia, mostrar... É importante. A saúde mental vai pro saco. Não tem essa de que vai pro saco. Você tem que fazer todo dia alguma coisa, você acaba ficando o tempo todo ligado, é muito difícil desligar. Ansiedade da produção, audiência que você tem que monitorar. Então, assim, quando vira profissão, cara, o preço disso é a paz de espírito nesse não nesse nível profissional mesmo, assim, não é um emprego tranquilão, fácil. Não é, de jeito nenhum. Entendeu? Não, não é só... Ih, caralho. Ah, fala de mim agora. Foi mal. De quem foi o telefone que tocou agora, né? Todo empresário, ele sai do trabalho, mas o trabalho continua na cabeça dele. Saiu do escritório, mas ele tá preocupado. O funcionário não, cara. O funcionário trocou o uniforme, bateu o ponto, acabou. Essa ansiedade que o Maurício falou aí, né, de produzir, de amanhã eu vou fazer isso, você tá com uma nova ideia, enquanto você não faz, você não sossega, né? Tudo bem que tem essa parte ruim, mas também o outro lado, né, tipo, você não deve satisfação a ninguém, é isso que você falou. Não, você claro. Ah, e você pode ver Planeta dos Macacos às 4 horas da tarde, né, cara? Exato. Não, eu gosto de me ver, assim, quando você falou assim, todos nós somos empresário, sim, é fato, mas eu gosto de me ver não como empresário, assim, eu gosto de me ver como cartunista. Eu virei empresário por uma contingência, porque eu tinha que mostrar meu trabalho para as pessoas, moro em Uberlândia e não teria outra maneira de alcançar os outros, sim, entendeu? Mas essa assim, é a consequência Eu já falei várias vezes para muita gente no mercado que na hora que alguém quisesse comprar o site e me colocar como funcionário, eu iria adorar. Porra, assim, então, é meu sonho essa merda. Google. Já receberam oferta de compra? Não, nunca. Alguém já recebeu? Eu não recebi. Eu já recebi num cara que queria pagar R$600. No domingo a galera fica assim, puta, segunda tá chegando, que merda, vou ter que trabalhar. E eu não, tipo, puta, que legal, segunda, vou trabalhar, vou poder atualizar o brainstorm, vou poder. Isso é genial, cara. Isso é muito bom. Então não tem mais esse sofrimento, sabe? Ah, não encaro. A melancolia do Fantástico, né? É, exatamente. O Fantástico dá uma coisa na barriga, assim, cara, que é uma coisa estranha, que é a melancolia do fim de semana. É, morte, né? Do fim de semana. E, cara, pode eu ter de ter sumido isso da minha vida já é um puta de um ganho, assim. Eu tenho uma sensação de que talvez, sei lá, a gente não tem certeza do que vai acontecer. É diferente de você ser médico, advogado ou ter um restaurante. As pessoas sempre vão comer, as pessoas sempre vão precisar de médico. E às vezes eu fico pensando assim, sei lá, se amanhã ou daqui 5 anos muda completamente a internet. Ah, sim, claro. É diferente de outros tipos de negócio, né? É um negócio que a gente tá muito à mercê do que é a tecnologia agora. Mais né? ou menos, cara, sabe por quê? A internet do que ela era de 2002 ou até antes disso, ela já mudou pra caramba. O hábito do internauta mudou, a forma muito, como se... Muito. É verdade. Todos nós vimos adaptando nossos sites e nosso trabalho, nosso conteúdo pra isso, cara. O site que não conseguiu se adaptar à mudança da internet já morreu. Em off, o Jacaré Banguela me mandou o vídeo da Cicarelli aqui, hein? Já tô saindo no lucro aqui. Do... O original de 2006, achei rapidão aqui. O original. Sinolite e tudo. O que vocês estão achando desse lance da tendência das redes sociais, dos aplicativos tirarem essa coisa aventureira de se navegar na web, assim? As pessoas estão se concentrando muito em rede social e, de certa forma, a gente vai acabar na mão desses gigantes aí. Vocês não acham isso não, cara? Não existe um perigo de da gente ter que jogar de acordo com as regras do Facebook, do Google e tal? É, cara, eu acho que, assim, quanto mais as pessoas se mobilizarem em redes sociais, eu acho que é bom até. Porque se elas estão unidas ali, a gente consegue, porque o blog dificilmente vai acabar, aquele papo lá da... Há 10 anos a gente escuta que o blog vai acabar. Eu acho que dificilmente vai acabar por causa disso. Você consegue modelar o seu blog conforme a rede social que tá tendo sucesso no momento ou não. Você bota um botãozinho de curtir, você bota um maisinho do Google Mais, então você consegue compartilhar coisas conforme as redes sociais que estão pintando. Eu acho que é ferramenta. Mas, vocês não sentem que as pessoas estão perdendo aquela coisa que era mó barato no início, que era assim, sair navegando, aqui, clica aqui, link ali e tal. As pessoas estão muito presas naquele conceito de o que cair ali no meu grupo de amigos, fechados. Com blogs já era assim, né? Era só quem linkava quem, acho que hoje democratizou mais, assim. Eu posso falar por mim, assim, que Facebook e Twitter são dos maiores responsáveis pela audiência do site, assim. Muita gente vem pelo Facebook, muita gente vem pelo Twitter. Eu acho que a questão é de se adaptar com o tempo, né? Se você ficar parado lá atrás, já estaria morto, né? Concordo. O meu medo é os caras mudarem a regra do jogo e você tá totalmente dependente deles, né? Assim, em termos comerciais. Eu não sei, o Facebook, eu fui colocando amigo lá, né? Eu não sabia como é que era a parada, entrei, aí foi amigo. Na hora que chegou em 5 mil, o Facebook virou pra mim e falou assim, cara, você não tá querendo ter amigo. É, você tem a fã, então você ou você para de ter amigo, ou você transforma isso numa fanpage. Cara, me deu uma ordem. E se eu quisesse ter 10, 20 mil amigos? Isso é minha capacidade de fazer relacionamentos for grande, assim. Então, eu tomei um susto. Você é a Bruna Surfistinha. Por que não, né? Vintão. A fase vintão da Bruna Surfistinha. Mas, assim, o que me assusta é isso. O cara chega pra você um dia e fala, cara, é assim, pronto, entendeu? Agora você fica muito mais isolado com esse negócio da fanpage. É muito, muito diferente de você estar seguindo as pessoas, assim, como amigo, né? Eu acho que é mais um pouco mais difícil do que isso, porque eu percebo que todo dia, ou a cada 2 dias, sempre tem alguém me perguntando quando é que eu vou lançar o aplicativo do Jacaré Banguela para telefone, apesar de já ter, mas eu vejo que a necessidade das pessoas não é nem por acessar o Jacaré Banguela pelo Facebook ou direto pelo blog ou vindo de algum outro blog, mas é de acessar de qualquer outro lugar fora do computador. Nós como blogueiros que somos, temos que ir para as ferramentas que estão funcionando, né? A gente tem que estar onde o povo tá também, né? Então... Parte da audiência de vocês, boa parte vem de Facebook, Twitter e tal. Essa é uma realidade bem diferente no Jovem Nerd, né? Assim, nossa audiência hoje vem mais de 50% direta. O meu também. E aí tem alguma coisa de Twitter, Facebook não tem muito... O Facebook ultrapassou o Twitter, assim. O meu também. O Facebook comeu com feijão, já. Tá vendo? Pra cada um tem um motivo. É, engraçado. Agora, como usuário, eu acho... Puta, eu sou o cara dos aplicativos, cara. Eu, por mim, explode a web. Fica só nos aplicativos. Eu acho muito mais legal, pro meu uso, alguém me twittar alguma parada pra eu ver, sabe? Ou ir direto no aplicativo do site que eu gosto, do que ter que ficar entrando na web, botando endereço, pegando uma página que não vai ficar formatada. É, tem um negócio só que eu boicoto, que é o RSS. Ah, esse é uma praga maldita, cara. Então, quando vocês falam do negócio do link no Twitter, no Facebook, tem só um detalhe, né, gente? O cara que tá acostumado a entrar no seu site todo dia, igual aqueles 55% que entra direto na minha home, eles entram lá, independente de saber o assunto que eu tô falando, então ele pode até achar uma merda, mas ele entrou e me deu um view. E às vezes ele estando lá dentro, ele pode até ver uma coisa que ele não tinha interesse e descobrir que aquilo é legal. E aí, quando você tá no Twitter ou no Facebook, pelo link, se o cara não tiver vontade de linkar, você não ganha aquela visita, e o cara fica também muito mais tapado, porque ele não vai abrir o horizonte dele. Mas e o acaso? É isso que amplia o horizonte das pessoas. Então, acho que a tendência é botar todo mundo meio tapadão, assim, de viseira, entendeu? Esse é o meu medo. O que mais acontece comigo, questão de link em outras sociais fora o meu blog, pelo aplicativo do iPhone, quando eu clico na foto da pessoa, aparece se ela me segue ou não. E a maioria das pessoas que retweetam os meus posts não me seguem no Twitter, cara. Peraí. A maioria das mulheres, porque se você clica na foto, não é de homem. Não. Às vezes, quando um post tá sendo muito retweetado, quero saber se essas pessoas que estão me retweetando me seguem ou só estão clicando no Twitter do post, entendeu? E aí eu vejo que a maioria não me segue no Twitter. Elas têm Twitter. Você falou uma frase bonita, hein? E não me seguem. No Twitter do post, não parece o nome de filme? No Twitter. Mas olha só, a gente descobriu uma solução pra tudo isso, sabe? Em breve, a rede social do Jovem Nerd. Cara, hoje eu descobri que eu tô com um monte de problema de saúde que eu achei que eu não teria. E eu descobri que é tudo meio que por causa do Red Bull, pouco sono e muita tela de computador na cara. É o que você tem? Esse bate-papo tá me desanimando tanto. A gente tá fudendo o cara, né? Não, eu tô com... Há uma semana eu tô com a pálpebra do olho tendo espasmos o dia todo. Isso, cara! Isso é estresse, mano. Eu tenho um personagem assim, chama Lesado. Procurando na internet e tal, é falta de vitaminas no corpo e... E hoje, não, sexo não, eu tenho pago pra fazer isso, tá tranquilo. E outra coisa, hoje começou, deu umas duas ou três vezes, vem um zumbido dentro do ouvido, que ele vem do nada, fica um tempo e some. Nossa, e aí isso é cansaço e estresse. Ah, bem-vindo ao meu mundo. Você vê que é animador, né? Você vai ter o seu blog, vai virar um empresário, você vai ser processado. Nossa, pode. Você vai ter vários problemas de saúde, você vai ser sozinho. Despeçam-se. Valeu, obrigado, galera ligada aí no Nerdcast. Podem me seguir no Twitter, Maurício Ricardo, ou me encontrar no charges.com.br, no Facebook e na URL. Prazer estar aqui. Eu já não participei uma vez que me chamaram porque eu não tinha Skype. Agora eu instalei o Skype. Agora eu já posso participar. Comprou então, pelo menos isso. Isso foi muito legal. Consegui comprar um Skype. Só isso já valeu a pena. Então, eu queria agradecer aqui como papo empresarial, não apenas o nome do Cid, mas em nome da Equipe Não Salva, agora que fica bonito, né? Agora fica mais bonito. A Equipe Não Salva participou indiretamente desse indiretamente. Programa. Declado Luigi não parou um segundo. Vou agradecer o convite, primeira vez que eu venho por aqui. Se quiserem chamar outras vezes, estamos disponíveis sempre. Jovem Nerd foi uma das inspirações também do Não Salvo, entre outras aí, foi uma das inspirações, que é um caso de sucesso, né? Então agradecer quem não segue no Twitter, seguir, @NãoSalvo, quem não conhece o blog, nãosalvo.com.br. Se eu falar que é sem o tio, você vai me bater, então eu não vou falar nada. Eu nem vou me apresentar, porque a galera do site, por mais que não me conheça, não faça a mínima ideia do que é o Brainstorm, eles já ouviram falar alguma vez em Thomas Semerigo, então sou eu, Thomas Semerigo. E se alguém falar isso nos comentários, puta, fudeu, agora vão falar um monte. Eu lembro de entrar nos outros Nerdcasts depois do VMB, que era um assunto completamente diferente, e tinha alguém lá, Thomas Semerigo, tipo, toma essa Semerigo. nem me citaram no negócio. Virei até frase na caneca. Mano. Virou, cara. Toma essa, @Semerigo. Use o indevido de @. Então, eu sou o Rodrigo Fernandes, do blog kibiloco.com.br, atual do Jacaré Banguela também. Foi muito divertido participar desse bate-papo nerd. Eu tenho um amigo, cara, um amigo de colégio, quando eu tava na escola ainda, já existia quase um Jacaré Banguela, e ele falou assim, cara, eu vou achar que você ficou famoso quando você aparecer no Jovem Nerd. Então, eu vou falar pra você, Vanderlei, chupa! Sem ser no domingo passado, no anterior, eu fiquei com uma garota que ela conhece o blog desde que ela tem 14 anos, só que agora ela tem 18. Olha só você! É isso, hein? Tá regando a plantinha! E a maior decepção dela foi na hora do sexo oral, ela ver que você tinha dente, né? E aparelho.